4462 é o 36, porque não tem ninguém aqui. É, eu tenho previsto a posição aqui pra mim, chegou o número 3. Tá. Guarda. Salvo Romano 966, gate 5, posicionamento. Salvo Salvador, boa tarde, tá? 3217, Livrona Fox, próximo a sua esposa. 3217, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, tá? 3217. Salvo Romano 966, gate 5, posicionamento. 966, autorizado posto, portão 5, reposta táxi. Autorizado, chama táxi, 1965, 3 horas e 55, alterna Natal para o TAC. Azul 2791, estabilizador localizador. Azul 791, chega que legal, 01, enquanto baixar a travada marca da externa, azul 2791, já deixado. 01, reportará. Cheque de trem, externo, azul 2791. 01. Autorizado, pátio, índia da ponte espera 2-18-95-1011, agora na nave mesmo. Horas e 6 minutos, alternando o galéu. Yuri Taxi, até o ponto de espera da 1-0, adicione Índia no ponto de espera do Yuno com 8 de sua 95, adicione a 0 no Uno. 1895, Pátio Índia, chamará a torcida 3145. Alana 08, 12h45, Salvador. Do ponto de espera da 10, direito 20, no ponto de espera 12, 1895, ajuste 0 no 1. Direito Índia, no ponto de espera 1895, metro 17, uma boa tarde. Informação com o uniforme, aguarda cópia, prepara árvore elefante. Salvador, boa tarde, eu sou o número 37.0, dono 0, pronto. Correto, reporta de Valeu, forte abraço. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, com curva direita no perfil de saída da EL, meta Mosca. Para interceptar, para o pêndulo 10 até Piraí, após combate, pêndulo 44 até Padrões. 5136 no transponder, controle 119, decimal 35. Oxigênio 6355, está pronto, 4. Não copiou a cópia? Negativo, Felipe, você vai intercortar a mensagem para a cópia 6355. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da 10 com curva à direita no perfil de saída da EL, Leda Motiva. Interceptor pêndulo 10, Piraí, Umbádia pêndulo 44 até Pagode. Pagode. Aciona 5136, controle 119.35. Autorizado Guarulhos 360, conforme rota, decola da 10, curva direita até o Leda Monte, no pêndulo 10 até Piraí, após um bate, pêndulo 44, Pagode, segundo 36, é o transponder, 1935, controle Salvador, Janeiro 6355. Correto, 6355, reporta pronto, puxa estacionamento. Passarana 11, pronto, Janeiro 6355. Passarela 2231, vamos lembrar na pista. Passarela 2231, boa tarde. Alfa Juliette, remota 14 do Bate 1. Alfa Juliette, PA14, Bate 1, passarela 2231. Fala, Janeiro 631, quanto? Franquia. Ela escuta pra conta, Petrolina. Número 2 pra cópia, 6314, aguarda. Aquilo na escuta para cópia. Autorizado, Sierra Quebec Papá, nível 095. Decolagem da 17, com curva à direita, via corredor Axé, restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 5163, controle 119.35. Agenda 17 com curva à direita, restrito 1.000 pés. Confirma o pátio PLB, Vitor, em Jaquilo. Copiado 4 a bordo, bate 4, 7 horas de autonomia, chama a torre para acionamento, táxi de decolagem, Uno, 1895, ajuste no 0, no Uno, bom voo. Azul 4118, boa tarde, número 2 para cópia, uniforme completo. Azul 1017, até na Brasília, 3 horas. Agora 1-3-4. Confirma o PLB em autonomia, não entendi. 1-3-4. Agora na Brasília. Sim, no 097, Libertax até o ponto de espera da 1-0. Acho 1 Índia, no ponto de espera do 1-1-8-9-5. Ajuste no 0 no 1. Copia. Autorizado Petrolina, nível 340, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil de saída. Momo, transição Lenin, intercepta peso Lu 20 conforme rota. Aciona 5152, controle 1-19, decimal 35. T340, Petrolina, para o estratégico da esquerda. Momo, transição Lenin, peso Lu 20. Momo 52 Transposer, controle 3935. Correto, 6314, Momo código Lenin, reporta pronto, porta 8. Momo Lenin, tem reporta ali. Eu estava fazendo um serviço de pintura aí no pátio, o Falamir vai indicar o melhor caminho para não passar em cima da pintura, ok? Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, para interceptar Pêsulo 21 conforme rota. Aciona 5132, controle 1-19, decimal 35. Autorizado com nível 360, com posição de voo, decola 90 com pela direita, chega Arbor, transição Elefa, interceptor Pêsulo 21. 5132, transporte com pêsulo na 35, azul 4118. Sim, o 4198-360 é o nível correto, reporta pronto, porta 13. Nave azul 6998, final 8 milhas. Romeia 9118, continua com a situação, que é legal, no 09, reporta na chave travada. Chave de baixar, seu lado. Papa Romeu, Victorinho de Aquilo, autorizado ali a manter, cabeceira no 7. Qual horário do plano? Gente, Vitor até o fundo está aguarda, cópia. Entendi, não tem o seu plano ainda no sistema, Vitor até o fundo. Fala, boa tarde, 3217. 3217, boa tarde. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil de saída da Euleda Motiva. Intercepta pêndulo 10 por base pêndulo 6 conforme rota do plano. Aciona 5154, controle pera 119, decimal 35. 360 da Euleda Motiva. É Pesulo 10, Fubá, Pesulo 16, Fosmo 1. 51-54-1935-37. Decolagem da 10 com curva à direita. Decolagem da 10, curva à direita. Correto, então 3217, reporta pronto, portão 2. Vai falar. 1028. Baixa de travado livre, Pouso 9-1-8. Autorizado, 6355, reporta tá. Reporta na coordenação com a sala aí, é só um instante. Salvo Salvador, azul 4118 na 3, puxa, puxa, puxa. 4118. Meu Victor de Aquino, utilizando a decolagem fixa 17, o vento 1-0 graus, vem sinal. Gente, 6918, boa tarde. Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 18. Vitor, até o Fox. Já entrou em contato com a sala IF? A mesma já está retransmitindo o seu plano para mim? Eu creio que daqui a uns 5 minutinhos já deve estar aqui. Afirmativo, conforme o projeto, mantenha meu país de aguardar a liberação. Cientes e três aqui. Ponte Uno de Índia, Ponte Espera 1895, Graça Boa, 63500. Boa. Azul 698, Ponte Espera Juliette. Gente, Azul 698, mantém a posição. 98, mais dentro. Mantenha a posição por gentileza, 3-2 e no 7. Vai, você, 3-2 e no 7. Xené 6355, boa tarde, visual comando 737 da Gol, cota final para pouso, sistema 0. Afirmativo, visual. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter, sistema 0, Xené 6355. Passagem do

0, turno 1, 295, né? Temos, 895, Telegram. O 3217, Natal 2, puxa, chama táxi 3217. Puxa, chama o táxi 3217. Gente, até o Fox, reporte na interseção. Chama 35, decolada 25, chama controle 1, no 9, decimal 35. Azul 41, 1-8, autorizada, linha de uma terça, está 1-0. Suficiente, o escalonamento em coordenação do seu plano com o centro Recife, que está com problema de sistema hoje aqui. Aguarda a cópia, por gentileza. Prepara a saída da Eulê da Motiva. Me confirme o pátio que se encontra. Pistola 0, vento ONU, ONU 0 graus, ONU 0 nós. Autorizada de aparagem ONU 0, azul 4-5-2. Vitor, Hotel Fox, a viatura já está se seguindo o destino para prosseguir. Está autorizado até a Osta ou mantém a posição? Paulo, boa tarde, Pantaria 2231, informação Vitor, posição 4142. 2231, número 3 para a cópia, aguarda, por gentileza, a saída Momo Vatati. Escuta Momo Vatati, mas não compro 2231 da saída. Gente, pode cumprir inferior, 2231. Vai cumprir. Então, Romeu, tá na escuta? Repita a mensagem? Alta 7 operacional? Afirma, no 7 operacional, apenas uma pintura próximo da taxoiótica. A má taxoiótica. Está de volta para uma viatura aqui de esquerda, direita. Pronto, passou tudo. Azul 4, ONU, ONU 8, decolada 38, chama controle em ONU, ONU 9, decimal 35. 0935, 4, ONU 9. Cotejamento correto, me confirme para o abrigo, por gentileza. Cruz, copiado, aciona com a torre 1895, 1011, boa viagem. Sam, 3217, por gentileza, já teria as informações de táxi? Eu vou abrir de 160 até na Campina. Paciente, táxi até o posto espera via Índia, 2895 e 11, boa viagem. Obrigado. Gol 1169, pronto, cópia. Gol 1169, solo. Puta, gol 1169. Guarulhos, autorizado, nível 360, rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, com primeira curva à direita. Dael Leda Motiva, 5174 no transponder, controle 0-35. Autorizado, Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano, decola da 10, primeira curva direita. Na Dael Leda Motiva. Transponder 5174, controle 0-935, gol 1-1-9. Correto, portão 7-1, pronto, puxe, 1-1-9. Vai falar, pois chegou no número menor. Táxi, caminhão 3-1-4. Prossiga. Para o táxi, caminhão 3-1-4, estamos com 83, 3 horas, Salvador. 6-3-1-4, sente táxi via Pátio Ninja, até o ponto de espera, torre 1895, ajuste 1011, boa viagem. Sente via Índia, Pátio, Pátio Ninja, 1895, cuidado, tá? Então, ponto autorizado, alinhado e manter pista no 7. Então, foco se reposte pronto. É, 14. Ciente, pronto, quanto? Pronto. Barreiras, 1960, autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, VATAP, Momo, transição VATAP, 5166 no transponder, controle 1935. 60, Barreiras, autorizado, rota 10, esquerda, Momo, VATAP, transponder 5166, controle 1935, passaria 2231. Correto, chama pronto, acionamento e pushback 2231. Vamos lá. Mantenha a posição, aguarde instruções. Então, o Vitor, até o Fox, informa o circuito será pela direita, o vento 1120 graus, 1109. Decolagem autorizada, pistola 7. Vitor, hotel Fox, decolado aos 3-2. Circuito, circuito pela direita, reposte para girar base. PS, Fox. Oi, boa tarde, 6-3-2, ponto será pronto. Estarei 6-3-1-4, mantenha a posição, guarde instruções. Mantenha. Whisky Tango Romeu, autorizado, acionamento, chave pronto para o táxi. 3217, decolado os 33, chame o controle em 1-1-9, decimal 35. 1-1-9-3-5, 3-2-1-3. Puxarei 6-3-1-4, autorizado. Alinhar e decolar, pista 0, vento 1-1-0 graus, 0-8-9. Decolado 3-3-4. Fiz ingresso do Vita Fox Fox na Penado Vento, circuito ao padrão 97. Circuito mensagem? Fiz ingresso na Penado Vento da 97, o Fox Fox. Firma autorizada pela direita, reporte base, pistola 7. Pista base 97, bom. Vitor, essa Fox acione o modo normal off charge de transponder. Posso. Passaria do 2231. 2231? No remoto 14, autorizado, chama tá. Calma lá. 14, 14. 1031, 410, 1009. 1009, 1009. Vitor, Etofox, reporte para a girar base, pista 7 pela direita. Tá base 7 direita, bom. Base 97, faço vista até a Fox. Gente, ingratidade, autorizado o traque remetido à pista 97, o vento 1110 graus, 08 noeste, Vitor até a Fox. Até a Fox. Jornal 6314, decolado aos 36, chame controle em 119, decimal 35. 19563, não passa. Pouso baixado travado, Vitor até o Fox. Teste autorizado, toque a remetida, Vitor até o Fox, repito o vento 120 graus, 08 nós. Até o Fox. Passaria 2231, autorizado, taxa até o ponto de espera, via Pátio Índia, torre 1895, ajustado 1011, boa viagem. 1011, torre ataque, Pátio 1 no Índio, ponto de espera, 2295, passaria 2231. Salvador, mano 620, informação Vitor, portão 5, autorização, esqueci. Mano 620, informação Vitor, aguarda, cota Recife, Puca, transição Aru. Para posto de estacionamento Gol 1969 de 7. 1969, coordeno com a equipe Sola após a passagem do ATR da passarela autorizado no 7. Após o ATR da passarela autorizado, Gol 1969. tráfego a 2 milhas de duna para final da pista no 0, ciclo à direita, reporte perna do vento. Direita, porta perna do vento, Victor Alpha Fox. Autorizado 370, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à esquerda, pouca transição a Aru, 5162 no transponder, controle 1935. 301620, preciso 370, rota conforme, decola da 0, pouca, estação Aru, curva à esquerda, 562 no transponder, 1935, controle. Agora para girar a base, vida até a foto. 2431231, foto 0, Silva 2231, condições de decolagem imediatas? Afirma 2231. Ingresso via Charlie, tem condições de Charlie, alinhado e decolar? Afirma. Gente, alinha e decola via taxi Charlie, vento 120 graus, 1090 nós. Decola via Charlie, 2231. Papatão, o Vitor até o Fox, mantém a rotatória a 1000 pés, informa o tráfego Papa 28, mantendo a 1500 pés a rotatória. Mantém a rotatória a 1000 pés, Vitor até o Fox. Papa 206, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua aguardando a autorização para pouso com a 206. Whisky, Tango Romeu, autorizado o táxi, reporte na Papá. Gente, mantenha... Sim, Papá Tango, novembro, gente, Mike? Sente, mantenha o número 500 pés na rotatória, aguardando instruções.